tô muito puto que atrasaram minha encomenda da Amazon. Não. Olha aí. Pra pau no cu da Amazon, hein? Propaganda enganosa. Olha aí, já pode reclamar, Ian. Já pode porra, foi foda. Aí. Mano, foi foda. Eu nunca comprei essa merda. Eu chego lá, os caras me falam, olha aqui, assina Amazon Prime, Amazon Prime. Você assina essa porra, sua encomenda chega 2 dias. Garantido, chega hoje, chega quinta-feira. Comprei essa porra, aí tava lá, chega quinta-feira às 8. Aí tava lá, tava indo. Aí hoje de manhã eu acordei e fui ver. Opa, hoje chega, bora ver. Aí já tava, chega hoje, não tinha mais 8 horas. Eu já fiquei cabreiro, já comecei a suspeitar. Aí tá, fui pra escola, já passou o dia, cheguei em casa, bebi uma água, tomei um cerealzinho. Aí abri meu celular, fui no aplicativo e vi lá. Aí essa porra só vai chegar terça-feira que vem. Eu paguei mais caro, eu assinei a porra do Amazon Prime pra chegar hoje e não vai chegar hoje. Como pode um negócio desse? A vida do brasileiro no Canadá é tão difícil, é tão difícil. Usa a cueca por cima da calça. Né? Olha aí, ó. Ai, cara, não vem não, pô. Desde que o Paulo saiu da igreja, você não é mais o mesmo. Olha aí. Começo do rito. Era um fim de uma era, né? O Paulo saindo da igreja. Pera aí, o Paulo saiu da igreja? Não, ele parou de frequentar porque tem uma namorada, né? Olha aí. Que não é da igreja. Agora parou de ir na igreja, só fica na putaria. Paulo cometeu a fornicação. É, essa Jezebel aí, essa Dalila. Olha aí. Mas vocês falam, vocês iam ir fazer, em vez de estar falando dos outros aqui, dos outros que fazem. Não, eu sou santo, você só bato com o Olha aí, ó. Aí, ó. pra minha trap 2D aqui, ó. Santa. Santo. Homem santo. A mulher já tá. As meninas do. Oi, o Ian tá do lado. Ai, tirando o do lado do Ian. Eu já tô... Oi. Eu queria Nossa, falar mal do. Mas de homem? Esquisito. Tá aqui. Olha aí. A bunda. Ai, nem vai dar pra falar mal do Clint hoje, gente. Ele tá aqui. Não, falar mal do Paulo. Eu não ia falar mal do Clint. Só sei. Vocês têm sorte. Não. Vocês têm sorte que é moço mesmo. Essa porra. Olha aí. Pode falar mal do bigode hoje. Não pode falar mal do bigode. 31 anos. No meu babá, quem não tá, a gente fala mal de quem não tá, né? Porra, quantos quilos tá fazendo hoje, bigodão? Aí. Bom, inclusive, bigode, parabéns. Sei que você não tá ouvindo a chamada aí, mas se você ouvir algum dia, parabéns, meu amigo. Se você estiver ouvindo isso, bigode, forte abraço. Alguma sorte ele depois entra na chamada. Daqui a pouco é. Não, pô, é o aniversário dele, deve estar, sei lá. Sorte não, azar. Tá curtindo. Azar. Ai, ai. Ah, vocês viram o trailer aí do novo trailer? Porra, cara. Do porra, cara? Eu não vi. Do Pacific Rim, rapaz. Eu vi só não. Muito bom, muito bom. Vejam. Vocês têm que ver. Tá bom, cara. Eu diria Capitão Fábio. Não, eu vou ver. Vocês são preconceituosos, juvenil. Não, eu vou ver. Pacific Rim. Pacific Rim sem Deltor é golpe. Eu não vejo. É golpe. É a segunda temporada de Sense8. É errado. É errado. Boyega lá falando. Tem um eu gosto do Boyega, mas o que ele falou, tipo, tem uma entrevista que ele falou, porque um problema que a gente tinha com o filme anterior, que os robôs eram muito lentos, então. Tá falando merda. Tem um membro do grupo do WhatsApp que não gosta de Pacific Rim. Mas é um louco, é um chapado, o famoso Paquito. É o Belo? O Belo não gosta? Quem que não gosta? É o Belo, pô. É o Degenerado 2. É o Belo. Ah, não, cara. É que decepção, velho. Decepcionando fortemente. Pô, não, não. E aí, ele será que ele vai entrar? Ele vai entrar aí. Não, o Belo tem que tratar com amor, porque senão ele vira o Alex II. É verdade. O Belo é o novo Alex. O Belo é o Alex antigo. Não pode estragar o Belo, senão ele vai virar o Alex. Tem que ter um negro bom e um negro ruim. Cara, mas o Pacific Rim eu também não acho grande coisa, não. É um filme legal. Sai daí, vai ver Blade Runner. Vai dormir, Blade Runner. Eu não consigo ouvir suas críticas por causa do meu release de 20GB que eu tô baixando aqui de facilidade. Não consigo ouvir minha sua crítica com o. Porra, com o do robô puto. É o Eva. É o Gipsy Danger está atrapalhando o seu. Tá cortando seu murmúrio inútil. Não consigo ouvir sua crítica por causa da minha indicação de melhor roteiro, pô. Quem é que não gosta aí de Pacifico? É o Belo e o Igor. Igor diz que é uma merda. O Igor tá com umas ideias erradas aqui também. O Igor? Guilherme deu touro que dessa vida. Inclusive, é uma merda. Os executivos devem estar sentindo a boquinha dele, tá ligado? Ele lá no Oscar, fodão. Ó, tá mutado. Vou não sei se eu banho, eu vou fazer o companhia. I think the winter doom dum went for a little zoom. I like to meet the juba. Aya la la la la. A little monkey in it. Was sent to Pocodinich with 5 and 60 spinach. A la la la la la la da da do do ki ba do ok ba do. I love to really bumble a choosy in a stumble. Havana, Havana, Dumbo, a tula rula le. Garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Quem será que ganhou o Oscar, hein? Quem será que ganhou o Oscar? Logan vai ganhar. Não, Logan com certeza. Entendeu. Logan com certeza, melhor roteiro. Ah, mas pra qual Oscar vocês acham que o Logan leva? Porque, porra, ele só tem melhor roteiro. Filme. Ele só tem melhor roteiro adaptado, cara. Ele só foi indicado nesse. Se fosse de outro ano, eu ia ficar arrasado. Tá, mas qual os outros dessa categoria aí? Que dependendo dos outros, cara, ele leva não, hein? De verdade. Não. Os outros. Nossa, cara, quando... Quem liga? Quem liga pros outros filmes quando você tem Logan, meu filho? Sim, verdade. Não, mas eu acho que não é. Mas a academia é feita de gente velha, gente, pelo amor de Deus. Vocês... E o Logan é velho também, é todo mundo velho no filme, pronto. Mas não é vocês lá que choram. Olha aqui os outros filmes, rapaz, é um bando de velho. Peraí. Um bando de velho. Peraí. Tem aquele... Peraí, cala a boca. Tem um dos viados. Peraí. Pera, cara. Tem o filme de viado do ano. O Igor querendo falar com o telefone com o microfone de boa, ninguém deixando ele falar. Pera. Falando que é de velho e caramba, mas foi ano retrasado, eu acho, que Esquadrão Suicida ganhou de melhor maquiagem. Opa, verdade. Falando aí, cara, mas que o Logan não pode ganhar. Ah, mas peraí, a gente falou isso aí. Mas ó, a gente vem falando isso aí, rapaz. Você tá ignorando todas as discussões. Você tá muito errado. Você como curitibano, certo? Que vota no Moro, vota no Moro. Você tá subvertendo a verdade, incluindo a sua lógica, né, da coisa, certo? Entre os indicados aqui de roteiro adaptado, tem um filme aqui do Viado, Me Chame Pelo Seu Nome, tem Artista do Desastre. Eu já tinha visto esse trailer do Pacific Rim, só que eu tinha esquecido de tão bom que é. Mas uma menina... Cala a boca, aí. Porra. Sim, quais os indicadores? É. Os indicadores. Tem um aqui que é. Ó, tem um. Tem o indicador, tem o polegar, tem o anel lá. Ó, tem um aqui, ó. Tem um filme. Indicadores 2 na Era de Ultron. Tem um filme aqui de viado. Tem um de viado, ok? Tem um do negro. Tem um de negro. Ano passado foi bom que o de viado e negro eram só. Se fudeu, tem o negro, tem o de mulher, tem o de outro que é de mulher também. Olha aí, ó. Se fudeu, Logan se fudeu, gente. Mas Logan é foda isso aí. Não tem mais espaço pra homem branco. É, com garras não, mas... nos braços. Mas Laura é mexicana, Laura é mexicana, minoria. Não, é minoria, geralmente, porque ela é pequena. Mas é clarinha. Entendeu? É América. O Logan é meio moreno, né? E Logan, você não pode esquecer. O Logan é uma metáfora ao muro lá do Trump. Eles se esforem em dois. Verdade, hein? Metáfora. Quem não pegou, entendeu, é verdade. Não, mas eu tô falando sério agora. Eu não acho que o Logan ganha, não, porque realmente o roteiro é simples, só que é bem feito, tá ligado? Acho que. Mano, não tem como, velho. O Logan tá concorrendo com uma mulher e um viado, não tem como ganhar. E um negro? Mano, ano passado foi pior que o era o negro e o viado nem o filme. O Megazord, né? Era o Megazord. Negro e viado. Cara, eu assisti esse filme. Falar truco no La La Land. Cara, tem dois mulheres, um negro e um viado. Tem o desastre. Tem o do Tommy Wiseau, o artista do desastre. Ó. Eu acredito que o Logan não vai ganhar, mas a indicação só é importante. Já prova que essa galera aí tá errada, né? Já prova a superioridade de Logan. Campicus Logan. Caralho, aquele filme do Van Gogh entrou como melhor animação. Qual o filme do Van Gogh? É a animação? Como que ele fez o filme se ele tá morto? É drone que faz isso aí. Mas é a animação do filme. E agora, hein? Eu queria falar disso, sobre a animação. Essa merda, todo mundo sabe que o filme vai ganhar Pixar. Ou a Pixar ou a Disney. O monopólio. Se Big Hero 6 ganhou, qualquer um ganha. É um monopólio, cara. Não é justo. Não teve o Koi no Katashi, não teve cara. Outro filme. Não tem o Kotoshinkai. Não tem nada. Kotoshinkai não tem. Cara, isso é um absurdo, bicho. Cadê a Jojo aí? Não tem Jojo e todo mundo. Cadê o Alphas? Tanto filme bom de animação japonês que saiu. Cadê Devil May? Não tem? Não tem Devil May. Não é filme, é sério. É golpe. Tem acho que Tony filme, acho que tá animação. Ué, não, você não fala de Oscar, não? Tem que ser melhor anime no Oscar, isso sim. Tem que ter, daí melhor sim. Anime. Melhor waifu da temporada. Top Girl. Mas vai ter também, já tá tendo o Crunchyroll lá, o Anime Awards. Aí é tudo comprado. Verdade. Eu tenho um comentário pra fazer aqui. Igor, vomitando o Igor. Fala. Lembra daquele episódio do Black Mirror, que é aquele cara nerd lá no Star Trek. O que tem? O primeiro da polêmico. É. Ele que é uma bosta? Que é ruim? Que sacramento? Que é cruz? Sei lá, ruim. É a bicuda na têmpora? Aquele que é o... Algum de vocês comentou numa conversa que nós tivemos que... Aquele episódio era bom, mas era ruim também, porque meio que reproduzir aquele estereótipo do nerd... Acho que foi o Bigode. Foi o Bigode. O nerd babacão, né? O nerd babacão, tá? Reforça o estereótipo. Eu tô lendo agora um texto que fala exatamente isso, que o... Olha aí, o bigode goza nessa hora. O texto é do bigode. Tô lendo aqui o texto do Itcash aqui que o bigode fez. Ele que escreveu. Eles falam que o nerd é o machista, é o cara, tipo... Tem que se fuder mesmo e se ele não tem... Enfim. Foi basicamente... Que o Bigode falou mesmo, ele... Isso daí é o Tom Post e o BuzzFeed com mordido por causa das trolladas do Farsha. Cara, eu tô lendo aqui o texto separado em partes. Oh, meu Deus do céu. Porque... É esse o problema do episódio, pra mim é o maior problema. ele fala o óbvio, tá ligado? É uma crítica válida, mas é uma crítica que é batida. Manjada, coisa manjada. Ah, nerd, que é aquele cara sabe, que não consegue aguentar mudanças e ele vive no mundinho dele, que é isso, ele faz o que ele quer, ele é poderoso, ele é o foda, não sei o que, ele... Blá, blá, ok, tá bom, e a mulher é foda, e, né, não pode roubar mesmo você, tá bom. Ah, mas tá ignorando aí, ou tá ignorando algumas outras coisas que tem no episódio que são conceitos interessantes, cara. Só por conta dessa partezinha, dessa besteira aí. Besteira, né? Não, mas a mensagem do episódio... Eu até concordo que tem essa parada de, o nerd e tal, mas você tem que entender que não é o... Ali é muito de... Não é todo nerd, e ali é mais conceito que é tudo, percepção. Né? Calma, deixa eu falar. Ali é mais conceito de percepção. A percepção que aquele nerd ali tem daqueles personagens ali, daqueles bonequinhos ali, animados e digitais, é tipo a mesma percepção que eu tenho quando eu pego o meu... Eu já até falei isso pra vocês, né? Que eu tenho quando eu pego o meu carrinho lá no meu GTA e saio andando na calçada. Cara, mas o negócio... Pra ele não é... Mas pra ele não é... Não é gente de verdade. É aquela coisa... A realidade pra ele, aquela realidade pra ele é um jogo, entende? O cara lá é um jogo, não é tá, que tá bom, seja. Aí agora me diga, quantas pessoas você já viu na internet falando sobre esse assunto? Nenhum. Sobre esse lado do episódio. Que o cara... Eles não vi. É porque a galera vai pro óbvio, Clint. A galera reclama do óbvio. Ao mesmo tempo que eles usam pra reclamar do óbvio, eles ressaltam o óbvio, cara. Aí eles não pegam o restante das outras coisas que tem, né, no episódio, cara. As nuances. Nuances que porra é essa de nuance, rapaz? Nem existe isso, você tá inventando palavras. Fala direito, rapaz. É, as sutilezas, né? Porra, nuance. Porra essa de nuance. Eles não pegam, o cara só vê ali o basicão, a criticar o nerdão e tal, e pronto, entende? Aí tem a galera que vai defender, a galera que vai criticar essa parte, mas não vê que tem, é muito mais profundo ali do que só isso que aparenta. E nem é uma coisa que é saída da cabeça, da minha cabeça, por exemplo. Se você for olhar o episódio, ele tá aliado a isso, entende? O cara pega os personagens, só que quando ele inverte, ele coloca a gente na lógica dos personagens lá do jogo, entende? É isso que é interessante, porque ele mostra primeiro o vilão, né, do filme, assim, como se fosse um personagem ali, tranquilo, cara que é meio... Assim, o cara é até marginalizado ali no... Ele sendo dono da empresa, né? Ele é marginalizado muito porque ele é meio babacão, assim, meio bobão, meio tolo. E aí ele é marginalizado dentro da empresa dele, entende? Mas qual que é o subcrítico que você diz? Não, mas aí ele... É o que acontece. Aí ele vai lá e cria um jogo e ele cria um mundozinho dele ali, um espaçozinho dele que ele pode ser o herói, que ele pode ser o cara que é respeitado, entende? Tem tudo isso também, cara. Porque a galera só vê o que tá ali estampado na cara e não percebe as outras coisas do episódio, entende? Uhum. Okay, é válido sua reclamação, cara... sobre realmente ter partes que são chatas no episódio, são... É super válido, cara. Também penso assim, mas também tem aquela outra parte de tentar pegar, entende? Esses detalhes. Que o episódio deixa até bem óbvio, assim. Porque a galera é foda. Caramba, o que você achou dessa temporada, Alex? Achou que foi fraca? Não, eu acho assim, não é melhor que as anteriores, óbvio. Isso é óbvio, cara. Isso não dá nem pra discutir. Não é ruim, que as anteriores não é. Não, calma, não é ruim. Eu vou pegar minha foto. Não é já. Ruim. Daí, vamos queimar essa porra. Venha, tu vou pegar minha maleta! Eu vou pegar minha maleta, meu irmão! Não é melhor que as anteriores, mas não é ruim. Ainda tá ali. Não é ruim, mas tá. Mas acho que porque talvez os assuntos assim ainda não estejam saturados. Acabaram os assuntos. Acabou Black Mirror. Talvez esteja um pouco saturado. Talvez terminou. Já usaram. Todos os livros do Foucault já usaram. Todos os livros do Foucault. Não tem mais nada que usar. Não, é porque talvez tenha que esperar aí mais pelo menos um. Acabou a tecnologia. Uns 4 ou 5 anos pra tecnologia dar uma upadazinha aí. Cara, e eles começarem a usar outros conceitos. Falando mais sobre a série, sobre o episódio. É que tá. O arco dele em si não é finalizado, não é terminado, nem sequer importante pra história. tanto que o episódio foca... Qual arco? Desculpa, foi. Essa coisa que você falou que ele... Ele criou um jogo e ele é dono daquele jogo e tal. Mas isso nunca é o tema do episódio. Nunca é... Tem o arco dele, a parte que conclui que ele percebe que... Eles não são... Não são... Apenas... cópias separadas. Tanto que ele morre. Não, ele morre literalmente. Ele morre lá, fica mostrando a missão. Ele, se você. Depois eu fui perceber que ele morre depois, porque o negócio do programa, a atualização, era na véspera de Natal. Sim, e no começo a menina fala que eles vão receber folga. Aí como ele é sozinho. Cara, ele morre. Se fudeu, literalmente. Ele morre por aí, na missão. Assim, não tem finalização do arco dele. Ele. É o mal e ele morre, porque ele é mal. Ele é homem. E já usaram esse negócio antes dele. Mas peraí, não tem a. Como eu falei, não tem uma virada? Porque começa com ele lá, todo pimpão, ajudando o cara, ajudando a galera, né? Ganhando lá os louros, né, do jogo, né? Que você começa a ver que você não tem que ter nada, e depois que você vai pegando nas coisas, no passado do episódio, você vai pegando, sacando o que acontece, o que não acontece ali e tudo mais. Eita, abriu a porra. Eita, porra! Eita. Vou matar o Ian. Corre, Ian. Vai, continue. então assim, ele. Então assim, aí ele tem lá. Ele, aí vira, né? Passa o dia dele, ele meio babacão assim, meio bobão ali, sendo achincalhado pela galera, principalmente pelo sócio dele, né? Que fica se aproveitando, provavelmente se aproveita dele, assim, pra ganhar dinheiro e tal, né? E meio que humilha ele, vez ou outra ali. E aí você vai ficando com pena do cara, assim, tipo, pô, pelo menos o cara tem um jogo. Aí quando ele se estressa lá e vai descarregar no jogo, cara, e aí você entende, porque depende muito também do espectador, cara, que tá assistindo esse negócio, entende? Como eu falei, perceber essas nuances, não é interpretar ou ver coisa que não tá ali. Mas tem, tá ali. Por exemplo, ele chega lá e ele entra no jogo. Quando ele entra no jogo e ele começa a agir de forma babaca com aqueles personagens do jogo, entende? E aí depois, pra frente, quando começam a explicar, quando os caras lá começam a explicar, você é uma espécie de clone digital, você tá aqui, mas você é um clone de uma pessoa lá de fora, não sei o quê, aquela coisa toda, fica meio óbvio que o cara não é, sabe? Eles não são... Pessoas de verdade, eles são uma ferramenta pra ele se desestressar ali do dia a dia dele no mundo real, entende? Até porque, pra ele, aquilo é um jogo. O cara é um jogo, entende? Pra gente que é um jogo, cara, o jogo a gente vai lá e cai na caixa de areia, né? Cara, mas não tem. Isso que eu tô falando, tem essa parada, óbvio que tem, que ele acha que as pessoas. Mas não tu queria tem que o cara falasse assim, tu queria que o cara parasse lá no meio do nada, assim, tu que gosta de Logan, defende lá o Logan, da interpretatividade da coisa toda, aí tu queria que o cara fizesse assim, ah meu Deus, estou aqui nesse escuro, por que que eu não percebi que os personagens que eu tinha eram pessoas sencientes e que sentiam não, o verdadeiro? Nem poderia, é só, tipo, o final do filme acaba ele literalmente enfurecido dentro da nave. A parada é essa. O episódio enfatiza ele como o mal, tá ligado? Ele é o mal. E ele acaba literalmente enfurecido. Uma parada de resolver. Tu não tá vendo só esse lado, não? Por que tu não tá só sendo impactado? Será que tu não tá sendo só impactado pelo episódio, final? Não, o episódio é. Essa é a mensagem do episódio. Mas tu tá ignorando tudo o começo, tá ignorando tudo. Eu tô ignorando, cara. O começo é isso, pô. O episódio começa ele lá na empresa. Ele tenta ser uma pessoa legal. Tá mijando aí. Sou eu, cara. Sou eu. Caralho, eu tô ele tenta. Errei a acusação. Desculpa, Igor. Gosta. Mas aí, cara, o episódio começa, literalmente, ele sendo legal, entre aspas. Aí ele é muito legal e tal, com as pessoas, ele é gentil. Aí a mulher logo aponta, esse cara aí e tal, não fique muito íntima com ele, porque ele é meio obsessivo e tal. Aí a parada já muda. Não, ela fala assim, ele é meio esquisito. Ela fala assim, não, ele é meio esquisito, ele fica encarando. E, tipo assim, ela tá sempre preconceituosa com o cara. Parada, né? É isso, uma parada assim. Começa assim e tal, e o episódio termina, e essa parada não tem a redenção dele. Pô, não tem redenção, cara. Porque é isso que você tá falando. Você não tá falando que tem o lado dele, que ele vê as pessoas. Sim, mas ele. Mas Clint, não tem que ter uma redenção pro cara ali dentro do jogo. Tipo, pra ele é um jogo, cara. Não tem jogo. Cara, mas o negócio é que não tem a reflexão. Ele não aprende nada. Ele continua sendo meio personagem do começo até o fim. Aceite que tem personagem. É um arco fechado ali, tem um episódio que gera. Mas tipo, é que tá, você tá falando. Mas não mostra, mas é que tá, não mostra, mas e aí? O cara não pode ter chegado a esse ponto lá depois, sei lá. Não, pode chegar depois que acabou o episódio, ele chega. É, maior. Aí fica só fica pra você, não. Isso aí ele terminou mesmo. Ah, cara, não tem. Tá marmelada isso daí, hein? Marmelada, hein? O arco depois. Não, fica, não, mas aí que vocês estão. O que tu quer. Aí é engraçado, cara. Isso que eu não tô conseguindo entender. Quando tem lá a interpretação que fala, ah, faltou isso, assim. Cara, mas assim, aí não sei o quê. Não. Aí, quando nossa, tem substância. Você quer literalmente. Ah, não, claro. Aceite, você já sabe que não existe. Sempre é uma substância, sempre. Eu quero. Não tem momento. O negócio é esse, não tem momento. E mostre isso, que ele. Ele é literalmente o mal encarnado, cara. Mas então, a mente, eu não assisti o episódio, mas a mente do cara que tava fazendo o episódio, ele falou assim, ó, vou fazer o bagulho aqui, ele é mal, mas ele tá no jogo, então ele não é tão mal assim. Só que daí as pessoas não veem isso, as pessoas só veem que ele é um cuzão. Não, tipo, ele não é mal no começo, entende, Clay? Ele começa lá mostrando que é um cara normal, tipo, um cara normal, meio reservado. Cara, demais. Mas ele não é normal. Ele, mas não ele é normal, Clint. Ele é doente. Ele não é normal. Ele é só reservado. Kind of a assim, kind of guy. Cara, se ele fosse normal, ele não ia ter nem episódio. Ele ia só. Bom ponto, excelente. Acabou o episódio. Ele ia criar o jogo lá e a menina vai namorar a menina lá, normal. Ele mas, cara, eu entendo o que o Surfista tá falando aí, porque no jogo que eu jogo lá, no Crusader Kings 2, dá pra fazer altas merda também. Dá pra matar, assassinar parentes próximos, casar tá certo? Com. Quem nunca quis? Eu nunca quis matar. Olha aí, ó. Fazer e tal. E, tipo, qual que é a diferença disso e do que o cara do episódio fez? É. No jogo. Que, olha, o Zé chegou no ponto. É, o Zé entendeu o ponto que eu tô falando. Olha aí. Mas não adianta, cara. É porque, sabe essa galera? Sabe essa galera que fica falando, chamando os outros de gado, mas quando é pra entender as coisas não cara, entende? Cara, mas eu não tô falando dessa parte do jogo, cara. A treta. Eu tô falando dessa parte. Eu achei realmente que vocês não estão batendo de frente. Parece que vocês estão meio que concordando num bagulho. Cara, eu tô falando essa parte do cara que faz. Ele faz o que quiser, tá ligado? Mas o negócio é que o episódio, tô falando do episódio. Mostra ele como. Tu tá falando que mostra ele como muito vilão. Mostra ele literalmente sendo a pessoa a amar. Porque ele é mal. Mas aí que tá. Será que é porque não terminou ali naquela parte e pronto o arco dele era? Quantidade de imbecis, idiotas que se junta pra brincar nessa internet é irritante! Falou Clay. Pô, Clay, o que olha, tava tem fazendo um print, aí? Não sei, eu não sou que nem sei. Porra, tem um print lá no grupo, porra, veja. Eu vou ver agora? Explica pro espectador que não sabe também. É assim, ó. O Roger mandou lá, começou a reclamar. Tá, ele botou umas fotos lá da Capitã Marvel. É muito bom. Reclamando que mudaram o uniforme, mudaram o cabelo, gênero. E mudaram o sexo do personagem. Mas por que não mudaram o nome do personagem? Meu Deus do céu. Obviamente ele era o Capitão Marvel. Obviamente ele confundiu, né? Talvez com o Shazam, eu não sei. Será com o Marvel? A Capitã Marvel, aí sim. Né? É absurdo, por que não botar logo o Capitão Marvel? Por que não muda logo o nome, né? Muda logo o nome, né? Ah, meu Deus, cara, sério, tipo, caralho, velho. Cara, muito bom, Marvel, né, cara? Essa Marvel. Essa Marvel aí. Que bem com Terra Hillary, Zero, né? Falou, vermelho, né? Vermelho, cara, vermelho. Deixaram o uniforme dela verde da cor da maconha. É boa. Jovens a fumar. Essa foi boa. E a estrela do peito, né? Parece uma estrela, né? Estrela comunista, parece, hein? Parece uma... Tem aquela estrela que parece assim a folha da maconha, né? Que fica pontinha ali. Estrela é símbolo do comunista. Olha quem entrou aí. Olha quem entrou aí. Olha aí o Luciano. Patu, nosso amigo Luciano chegou aí. Luciano. Né? Chegou, esse... Chegou lá, o aniversariante. O quê? Falando em reaça, né? Falando aniversário de São Paulo hoje. Parabéns. Ah, é, olha aí, ó. Todo paulista, né? Tá aniversariando hoje, né? Como a locomotiva. Todos eles que estão... Cara, vocês sabiam que no aniversário de Salvador não é feriado aqui? Vocês sabiam? Claro! O baiano vive o feriado todo dia, pra que precisa de... Cara, aqui não é feriado. Não, é só nesse dia que eles trabalham. É, literalmente. Eles fazem o oposto, né? Estes dias eles trabalham. Esse dia eles trabalham. Descarreguei. Capotei. É inverso. Cara, o... Mas é sério mesmo que o Bigode faz aniversário no mesmo dia que São Paulo? Ora, ora, né? Ora, ora. Vejam só vocês. Depois dizem que Deus não existe, hein? Cara, é muito bom. Eu dizer que duas coisas gigantes fazem aniversário no mesmo dia. Chegou a massa demográfica ali, mesma coisa. Duas massas. Duas massas. É, cara, que bom que o áudio do Clint e do Igor estão tão bons, cara, de verdade. Não, o Luciano ficou... Eu tô com fone novo aqui. Olha aí, novo sim, não, eu ganhei com celular, comprei o celular, veio com celular. Olha, olha o game. Aí, o gamer. O gamer. O gamer, meu. Só que nem aquele cara lá do... Cria o jogo lá e vou no T-Sims e tira as escadas e... Sou mal. Olha, ó. Tu é, olha, tu é vilão. É o mal encarnado aí, ó. Aí ele veio o mal. Quero ver ele estar aqui. Cara, tinha um jogo muito interessante, que era God in Evil, uma coisa assim. Que era... Beyond the Good and White in Black. Não era White in Black. White in Black. Era White in Black, era. Que você podia ser um deus, ou um deus mau, ou um deus bom, tá? Deve ser... Aí tinha um pessoalzinho lá, povo, tá? Era muito legal, cara, esse jogo. É antigo, tipo. É muito legal. Você tinha uns povos assim, sabe? Eles ficavam rezando pra você. Aí você fazia o que você quisesse lá. Você mandava uma chuva de meteoros. Black and White. Interessante. Eu seria um FDP. Eu seria o Deus do Velho Testamento. Só podendo. Quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu era isso aí, você tinha uma os seres humanos lá, se você... Qual é o nome do jogo? Pouco. Que eu morri de medo quando parou. Não, vai, fala, como é aí. Eu vou mandar uma imagem. A versão que eu lembrei é a de 89, pro Super Nintendo. Veja você. Caralho! Ele tem versões mais novas, mas vou mandar um vídeo aqui no. Era nesse esquema aí enfim. Corre. Ah, e nesse. Falando logo desse Twitter aí, famigerado, Twitter aí do Roger, né? A extrema. Direita tá feliz pra caralho esses dias, né? Eu queria tanto que o Rafael tivesse aparecido aqui hoje, cara, pra poder ele badernar aí, que tá meio puto esse dia. E o Lula foi preso amanhã. Rafael tá de luto, porra. É. Tá pistola, ele tá pistola. Cara, mas é direto que eu vejo gente de direita assim cagando regra sobre a Marvel, tá ligado? Que eles nem sabem nada que tá acontecendo. É que só agora foi um cara famoso, tá ligado? Mas tipo. é peão, tá ligado? Os camponês eu vejo da hora da plebe. Mas teve um cara lá no. Inclusive teve um cara lá nesse Twitter do. Que respondeu o Twitter lá do Roger, dizendo. Concordando, dizendo que realmente é. Tipo, o Homem de Ferro tá virou uma grande demais, negra. Ó. É, a Marvel tá uma fuleiragem. Esses caras que reclamam disso aí nem lê quadrinho, porra. Você vê que esses caras aí, velho, não faz sentido. É essa hora que eu respiro pra trás e falo, mas no caso da Domino é completamente diferente. Vocês vão me desculpar. Caralho. No caso da quem? Ele se exaltou aí, não tá falando mais coisa com coisa, ele tá. E daquele. Tá exaltado. Dome, que porra é esse cara lá, o. Porra, sei que fez aí, Igor. Aquele blog lá, o Contra 52. Ah, isso aí, vive falando. O Igor foi um robô. Ô, louco, bicho, o Igor tá... virou um robô. A Dona Redonda explode. Ah, aí, ó. Não, o cara tava falando lá, dizendo que o Homem de Ferro agora é uma menina lacadora. É isso aí, todo mundo fala sempre. Eu pariu. Não sei o quê. Olha esse gado. Reclamando lá, besteira. Eu não consegui resistir, galera. Eu me desculpem, mas não deu pra resistir. Eu tive que mandar ele. Foi mais forte que você, né, Alex? Foi mais forte que você. Ele respondeu? Foi eu. Não. Deixa ele de gado, né? Sei lá, cara. Deixa ele lá. Se ele tiver respondido, foda-se ele, porra. Tem que chamar de gado. Até pro Roger eu mandei uma mensagem lá. Tem que ligar e falar, ô, seu fazingueiro. Ô, seu boiola. Ou seu suíno sem cultura. Peraí, só pra exemplificar. A Capitã Marvel já. Como vai ser no filme agora, ela já existe, ela, né, na versão feminina já faz bastante tempo, né? Nos quadrinhos, assim. O do Roger, ele tá confundindo, talvez, a Capitã Marvel com o Capitão Marvel. Mas não o Capitão Marvel. O Capitão da Marvel da TC, que é o Shazam. Será? Com o Capitão Marvel. Deve estar confundido, então. Não, mas peraí, deixa eu entender o que aconteceu. Saiu até a porque ele disse Capitão Marvel. Ele reclamou que mudou. O sexo do cabelo. Da personagem, cabelo e uniforme. Não, mas. É. Só que o outro cabelo era loiro, não era? Não era loiro também? Era nos quadrinhos, era loiro. É, olha aí. E o Capitão Marvel também. O Marvel também era loiro. Então, ele não tá confundindo com o do outro editor. Da mesma editora, tem um monte de Capitão Marvel. É perdoável. Não, mas porra, ele falou do cabelo, então provavelmente ele tá confundindo o cabelo. Porque o cabelo do Capitão Marvel, ele era louro, cara. E o uniforme era... Ó, oh, tô vendo aqui, eu tô usando o Wikipedia porque eu não... Né? Mas, tipo assim, pelo que eu tô vendo, a Capitã Marvel, né, a Carol Danvers, ela existe desde... Ela foi criada em 1968, a personagem, né, a versão dela. Então, tipo, ela era a primeira Miss Marvel, né? E que depois acabou virando a Capitã Marvel. Então, tipo, ela existe desde os anos 60, então, né? Aquela história lá do... Vocês lembram daqueles X-Men? Vocês lembram daquela história do X-Men que falava da vampira? Naquele desenho animado dos X-Men de 94, ali? Vocês lembram daquele desenho antigo de 90 dos X-Men? E não tinha uma história da vampira que ela pegou os poderes da Capitã Marvel, vocês lembram? Da justificativa dos poderes da vampira? Aquilo ali rolou meio que nos quadrinhos também. Sim. Ficou um tempo em coma lá e tal. A Miss Marvel, ela ganha uma skin nova. A cada saga, ela ganha uma skin nova. Aí mudou o nome, aí ninguém sabe o que é. É na verdade que teve outras Capitãs Marvel, que tinha aquela morena, que era de luz, que era, sim, poder, sim. Que era só poder fotônico e tal. Okay. Claro que deve ser muitos fãs da Capitã Marvel, né? Tipo, fã-clube da Capitã Marvel, né? O Roger faz parte. Não, mas tem que fazer o fã. Da... Sempre foi. Tem que fazer o filme da Nova Onda pra colocar as Capitã Negra aí, colocar toda a molecada. Porra, puta caralho, o Homem-Máquina do porra, muito bom. Porra, imagina você lutando contra um homem brócolis na tela do cinema, porra, batendo com uma vassoura, dando voadora com a vassoura. Isso... Porra, muito bom, pra cara, tinha que ter o Nova Onda, porra. De dinossauro vermelho, puta que pariu. Cara, o mundo não tá preparado pra isso, o cinema no atual estado, tá ligado? Tem não, que dar uma faturada ainda, pra depois... Tem que é porque é tipo Guardiões da Galáxia, tipo, multiplicado por 10, assim, por 1000, sabe? A loucura do Nova Onda, é muito bom. Mas é, tipo, é, esses atores que a gente tem agora, o Robert Downey Jr. e tal, o pessoal vai tudo sair com o tempo e eles vão ter que apelar pra colocar esses outros personagens aí, né? Essas versões mais atuais deles, né? Então, até pode ter aí, daqui a um tempo, o homem, a Mulher de Ferro lá, né? Que é a atual lá, pode aparecer nos cinemas, né? Então, não duvido nada. Pô, tá legal. Cara, o foda dessa bagulho aí, porque já começava com eles roubando um cruzador de uma agência que era tipo da SHIELD, que era tipo uma nave bem espacial mesmo, sabe? Tipo daquele filme Planeta do Tesouro, que era um bagulho bem viajado, aí ele ficava andando entre as nuvens assim, porra, que bagulho bonito pra caralho. O que eu lembro da... Eu gostava do desenho da Nova Onda, achava muito bom. Tem desenho da Nova Onda? Chapado assim. Não, o desenho traço, arte da HQ, o traço da HQ. Eu achava muito bonito. É o chamado, Stuart Omnin. Imonen. Porra. Tem aquela que é aquela caçadora, que eu esqueci o nome dela, que é uma ruiva. É a Lara Croft. Que ela é foda. Ela é foda pra caralho. É o Sabole do Blood. Ela é muito boa, porque o pai dela pegou ela e jogou. É muito bom, tem assim, tem uns flashbacks acho que é num dos primeiros arcos. Que eu acho que saía, inclusive, numa revista da Marvel, Universo Marvel, era numa do Homem-Aranha, não sei. Com certeza não tinha um mix sozinho deles, não. Qual era, mix era da, no meio. Não, era no meio. Era no meio da bagunça lá, do mix da Panini lá, que tava saindo aqui. Lá pro ano de. Fatídico ano de 2009, 2010, por aí. Uhum. Quando eu ainda comprava quadrinho aqui, do quadrinho de linha, assim, mensal. E era muito bom, cara. O pai dela pega. Tem uma cena que o pai dela pega ela, que tipo, ela bebê, assim, uns 2 anos, talvez. Aí joga ela e diz assim, você vai lutar ali contra o monstro. Aí assim, o monstro é tomador de esperma do planeta, não sei qual. Aí joga ela dentro do buraco, aí ela mata o bicho lá, esquarteja o bicho todinho. Sabe? Tipo, é muito bom, cara. Muito bom. Tem uns tie-in dela na Guerra Secreta que também é bom. Eu achava legal essa personagem. O Homem-Máquina também é muito bom. Cara, o Homem-Máquina é um personagem muito legal, né, cara? Esse Homem-Máquina. Eu acho que é ele que tem os padrões cerebrais do Jean Paul lá, que é o Estrela Polar. Ah, é? Não é? Tu que sabe, Clay? Não sei, não lembro disso não. Mas eu já ouvi falar ele disso. Ele fala. Ele fala em um HQ lá, ele diz que... Esse Homem-Máquina é cheio de participação aí no universo Marvel. Ele inclusive briga com a cabeça, ele briga contra os zumbis lá do... Aquele universo zumbi da Marvel, que vai pro 616 depois, de um tempo. E aí fica aquela cabeça lá do Deadpool, que é zumbi e tal, e ela fica sempre querendo morder o Deadpool depois. Só voltando aí, eu tô vendo o tweet aqui do Roger e puta que pariu, tá todo mundo zoando ele. Cara, é difícil, né? Muito burro, velho. Tá tudo falando, cara, essa personagem foi criada nos 70. O cara tá falando merda. Ele não deletou, tá lá ainda. Tancando. Tá lá, hein, o tweet. Tá lá. Ele não vai dele. Eu acho que ele não vai deletar, não. O Malco respondeu você, ô, se você chamou de petista. Chama ele de viado. É, resposta. Bora levar o nível. Não, bora levar o nível, né, da discussão, né? Você viu o gratuito que eu dei nele lá? Vocês viram? O que você falou? Quero saber. Não, você respondeu o bagulho de um cara lá que tinha respondido o tweet do Roger, né? Ele falou assim: o cara tinha falado assim, o dia que terminarem os filmes de super-heróis da Marvel quebra. Os gibis estão insuportáveis. Hulk é coreano, Homem de Ferro adolescente negra é lacradora, Homem de Gelo virou gay, por aí vai. A mítica se perdeu. Aí o surfista respondeu: se perder igual o Mopal no seu cu. Esse maluco, eles não lêem gibi. Eles não lêem gibi, velho, eu tô falando. Não lê. Nenhum deles. Ele tá treta, ele é novo, né? Gratuito. Ai, ai. Aí o cara só respondeu: petista é um bicho atrasado até, no, até discutir o quadrinho. Olha aí, ó. É, o tio Castro é atrasado, é ele. E é um tiozinho. Parece um, parece o Olavo de Carvalho, esse tiozinho aí, mano. Cara, que derrota. O cara é advogado, hein? Tô vendo o perfil dele aqui, ó. Ele é advogado. Ele... Ih, ó, dá bosta isso aí. Professor de direito, ó, advogado. Dá merda isso aí. Se fosse professor em quadrinho, não falava bosta. Grandes merdas ser advogado. Sim. É. Advogado. De notícias da semana aí, saiu essa semana a notícia do. Os caras estão planejando fazer uma continuação do Robocop aí. Só que tipo, a continuação. Vai ser o Robocop gay. Não, é o Robocop de 87. Os caras querem fazer uma sequência. Se tiver a Padilha, vai ser bom. Não, não, não fala mal do Padilhinha, do meu pão. Não fala mal, não. Tudo bem, tem que ser. É o cara lá, o roteirista do primeiro filme lá, o Ed Newman, que ele tava falando que tava trabalhando na sequência. Tá vivo até agora? É? O cara que. Do primeiro filme lá. Não, não, esquece. Eu tô falando do primeiro filme, o de 87. Ele quer fazer uma produção direta dele, esquece os outros filmes. Ah, tipo, esquecer os outros, caralho. É. Imagina. Ele tá trabalhando inteiro aí. Né? Imagina, esse cara tá vivo até agora, não por muito tempo. Ah, também o cara tem 60 anos, ó. Ele que fez o roteiro do até daquele Tropas Estelares lá, também trabalhou com ele. Olha, brincadeira, né? Também é do Corre, né? Cara, Tropas Estelares, o Jodorowsky, esse é o filme americano favorito dele, hein? Olha aí, e todo claro, mundo tem lá os Estelares, é tão bonito. Buenos Aires lá, Buenos Aires do Brasil. Buenos Aires do Brasil. Buenos Aires lá do Brasil, né, cara? Buenos Aires acabou de ser atingido, tá lá no mapa, ó, Brasil, lá no sul do Brasil, ó. Tá no Argentina, Brasil. Né? Conquistou, né? Porra, velho. Capital do Brasil, Buenos Aires. É bom mesmo, que aí se alguém quiser atacar o Brasil, vai atacar a Argentina. É verdade. É um velho truque de fazer uma capital fantoche. É, não, porque mostra no mapa, é tipo assim, mostra no mapa, né, a notícia, né, onde está lá, eles dizem, capital do Brasil, a capital do Brasil não, capital da Argentina, Buenos Aires, acabou de ser destruída totalmente, né, aí quando mostra no mapa, é o, tipo, é, tá no Brasil, sabe, lá o... Ah, não, então é intriga da posição, a gente quer encarar na gente, então, vou atacar Buenos Aires pra atacar o Brasil. É o plano dos caras, pô. Mas, pô, o que você acha dessa ideia, velho? Os caras, tipo... Sei lá, tem gente que não gostou do último filme. Ah, cara, pode dar certo, né? Tem chance, cara, de dar certo. Sinceramente, não. O dinheiro não é meu mesmo? Faz, hein? Não vai dar certo. Pode fazer. Eu tô... Deixa quieto isso aí, velho. Deixa quieto. Cara, filme que não precisava de continuação é Robocop e Highlander. Um cara estranho. Esses filmes antigos, quando os caras inventam... Rambo é outro que precisava de continuação, assim, tipo... Mas Rambo... Bom, dizem. Ah, é curioso insinuar que Highlander 2 é ruim. Ô, louco! É. Ih, olha aí, temos um defensor de Highlander 2 aqui? Como assim? Foi só pra quebrar o gelo mesmo. Ah, tá. Pra caramba. Esse filme é do Rock aí, não é bom, não? Porra, que é o meu nome? Um Rock lá. Rambo? Do Rock? Do que é o filho do... Filho do cara lá, do Rock, né? É bom, não é? Eu não assisti. Pô, esse filme é bom. Não. Creed. É, acho que deu certo, Creed. Esse filme é uma cópia descarada do próprio Rock, mas é bom. É, vai ter continuação, eu ouvi esse dia, vai ter a continuação dele. É, e o cartaz tá lindo, né? Tipo, mas só tá certo. Faz as capas, né? Do Nueva, né? Da hora certa. Será que o réu aparece no Creed? Nossa. O filme embora. Antigo, quando vai rebutar, só dá certo quando copia o outro. Star Wars 7, Blade Runner aí, o Blade Runner. A cópia do original. Mad Max aí, ó. Mad Max, o último Mad Max. A diferença é que o Blade Runner. Não, mas Mad Max é diferente, porra. É mesmo. Diferente? Como? Não é igual. Não entra nessa categoria, não. Vocês estão groselhando. Não é meio... É meio que... Mordeu aí, ó. Mordeu, hein? Mordeu. Mad Max meio que fica assim, como se fosse um assim. Tirando um anzol, assim. Peguei mais um negrinho. Mais um boyzinho. Não, mas tipo, Mad Max fica meio que uma antologia, mais ou menos. Sim. Como que é um revisit, é um episódio. Sim, é meio que... Seria bom se, tipo, Mad Max fosse um título. Aí seria foda. Seria tipo, Mad Max. Tipo o 007, seria assim? Sim. Isso. Sim, tipo 007. Olha, estão falando aí que o 007 podia até ser uma mulher aí, que eu falando aí que o próximo... Estavam falando que ia botar aquela Gillian Anderson do Arquivo X lá pra ser a 007. Será que vai ter os caras gostosos? Vai ser bom de boy. Bom de boy, né? Nossa. Abdominais assim, em câmera lenta, saindo da praia. Pulando num uísque, né? Sim. Aí o Roger vai. Aí que o Roger vai queirar, vai soltar a franga no Twitter, lá, xingar todo mundo. Cara, mas no James Bond, sempre que eu assistia quando era pequeno, com família, assim, sempre tinha essas cenas das Bond Girls. É uma vergonha. Muita vergonha. Inclusive nesse Cassino Royale, né? Não tem uma cena no Cassino Royale que eles fazem uma brincadeira, né? Com aquelas cenas da. Uma cena do onde? Eita, porra. O louco. Você não cai o Clay e o Alex, né? Ele junto. Que isso? É um arrasto o outro. O surfista sempre cai junto com outra pessoa, assim. Né? Não cai sozinho, né? O surfista é. Né? Ele leva junto, mano. Bizarro. Deus. É Deus. Arrasta o para o inferno. Se aí arrastando tudo. Pô, a gente tava falando do Mad Max aí. Teve treta do George Miller com a Warner. Eu acho que nem vai rolar. Também não acredito que vai rolar, não. A continuação lá, o Mad Max, ia ser o Wasteland, né? Wasteland. Ele tá processando a Warner. Ouviu a notícia que ele tava processando a Warner por alguma coisa, né? Acho bem difícil rolar aí. Sei lá, cara, eu fico vendo essa mania de pegar, fazer continuação das coisas, é foda, sei lá, né? É difícil, só dá certo. Né? Só dá certo em casos muito específicos. Vai ter até o remake da Mosca aí, os caras estão querendo fazer. A mosca lá. Tem vezes que dá certo, né, os remakes. Com Scarface e tal, né? Imagina. Depende muito. Imagina quantos anos vai demorar pra acabar essa merda de remake de tudo. Tudo tem que ter remake. Nunca, bicho, nunca. Nunca vai acabar, cara. É foda. Sempre que existir cinema, vai ter remake. Tipo, porque às vezes sai algo bom, mas a maioria que sai é lixo, tá ligado? Estraga o material original. Sim, é tipo filme de super-herói. Sempre teve remake, tipo, esses tempos, muitos filmes que a gente assistia assim nos anos 80, 90 eram remake de filmes dos anos 60. Igor, aí, oi, Igor. Sim, pois é. Eu vi agora com aquele negócio do anel que você tinha me falado. Agora eu entendi o que você tinha me falado. Agora eu entendi. Agora não. Ah, agora os acessos. Você não escapa por muito tempo, não, viu, Paulo? Anel Peninha. Anel? Olha aí, ó. Ele comenta na chamada aí. Aquele anúncio de X-Bits. Agora aparece do lado. Aumente seu Benis. Seu Benis. O goleiro. Penis. Cara, sabe o que eu tava vendo esses dias? Aquele vídeo lá do... Aquele vídeo do Aguinaldo lá, aquele... Eu não sou. Depois você admitiu, né? Que tinha lá. Acho que ano passado. Depois admitiu, né, cara? Cara enrustido. Não, não fala assim, ele tá tirando. Tá tirando. Ainda bem que eu já sou assumido. Sou bi. Eu sou valeu. Bi. Campeão. Tomar cuidado com esse negócio aí, porque o negócio. Caio Pinto. Caio quando cai Pinto. Sei, cai Pinto. Minha filha vem cá. Ele tá usando o anel penino, pra ficar mais grosso, é isso aí? Não, pra demorar. Gozar, pô. Ah, cara, o que é isso? É isso? A mina deve ter convencido ele, lembra esse aqui? Eu comi esse citaralho aqui também pra gente usar depois, né? 3D, né? Tem que aumentar a relação. Comprou com o dinheiro do pai ainda, que tá sustentando a se vida. A, cara, se a mina. Se na primeira noite a menina não enfiar o meu ânus, não valeu a pena. Nem vou. Nem levando da cadeira. Pra ela, você seria capaz de colocar o dedo no meu ânus. Ah, meu Deus. É o Quint, né? Pera aí. Bota aí, dá um dedo. Menina, bota aí nesse dedo aí, dá um dedo. Tira esse dedo aí, menina. Inclusive, falando em Pinto, eu tava seguindo as traps. Tô seguindo no Twitter. Meu Deus. Não, tem que seguir a Yasmin Mineira. Tô seguindo ela também. Seguindo. Yasmin Mineira, nova musa dos Lamentáveis, porque pô. Sim. Cara, muito bom, viu? Então vamos? Putz, eu sei quem é essa piranha. Eita. Chega! Alô, pega. Não conhece. Mata! Eu também. Mas. Cara, ela dá um sorrisinho assim, muito bom, velho. Ela tem 300 dentes na boca. 300 o quê? 300 dentes na boca. Sorriso largo. Mas o Paulo ficou mutado aí, tá só de. Sim, o Paulo entra. Quando a gente aperta, ele tem, entendeu? Tá só de voyeur aqui dessa little surubinha aqui, tá? Vou perguntar pra vocês, né? Também teve a notícia aí do Conan voltando pra Marvel, aí vocês que manjam mais de Marvel aí. Tem gente que este ano já falando que o Conan vai virar. Que a Marvel vai virar esse garotista, Conan vai virar esse JW. O Conan vai parar de bater em mulheres, né? Tipo, mandar ver que os vagabundos trabalharem, né? Vai parar com isso, né? Vai parar com esse camelo, né? Acabou a essência do personagem. Acabou. Imagina a Marvel recebendo reclamação de todos os 5 fãs de Conan. Rodney Bukemi. Só Luciano. 5 fãs no mundo todo. Você me lembra aquele GIF de Arrested Development do There are dozen of us! Dozens! Saudades. Vai ter, inclusive, a nova temporada aí. Eles ficam soltando fotos dos atores. De quê? Temporada de quê? De Arrested Development. Quinta temporada. Ah, série que eu tenho que assistir. É bem curtinho, né, rapaz? Tão legalzinho. Tá na minha lista aí, pra ver. Até perguntando alô. Qual... Eita, alô? Aí. Olá, aí, alô? Olá, o finalmente. Olha o pessoal. De trepar aí, ó. Que máquina de trepar, coitado. Máquina desse. Tá foda, meu irmão. O reversador tinha pedido. Eu tô tentando. Tinha pedido um negócio no pau e tava tentando tirar. Eu tô com macete. Tô cheio dos macetes. Ela já encheu o dedo no seu ânus. Que delícia. Ou você ainda não conheceu. Não, tô namorando errado, hein? Mostra depois. Não. Todo homem de bem deve ter o dedo, o ânus, dele inserido no ânus. É Rogério Skylab, né? De boa. Cara, eu mostrei o Rogério Skylab no trabalho, os caras ficaram chocados. Por quê? Porque será, quis, né? Lá, quis mostrar. Tá travando. E hoje ele é seu ex-trabalho. bastante. Não, ainda eu trabalho. E eu trabalho. Cara, departamento de polícia é uma coisa. Cara, é muito. Trabalhar na polícia? Sim, eu trabalho na polícia. Você não sabia disso? Olha aí. Sabia aí, não? Na polícia. Olha aí, rapaz. Desliga aí. Vamos embora, né? Galera. Valeu, alô, por terem participado aí do meu babá, né? Tá dando os tiras. Os tiras. Valeu. Acabou. As tiras. Acabou. Eu entrei agora. Não, cala a boca. Vamos falar mal de polícia. Cara, não, mas não, eu não sei. Acabou, acabou, não, a gente tava fazendo aqui um. Tava zoando aqui o cliente de podcast. Eu sou TI, não, cara. Ele... Calma, eu sou TI. Calma, foi só um. Só um chique. Continua falando a sua história aí. Aí. Os caras lá são muito homofóbicos. Etológico, não, tá meio que no fogo, não tem credibilidade. Não, mas é o pináculo assim do. Meu Deus, é incrível. É outro mundo. E tem uma pergunta aqui pros. Pros. Tá uma porra essa minha interna. Uma pergunta capciosa aqui. Eu tava repetindo aqui. Qual que é a ideia do. Ô, Paulo, até o forno. Paulo, Paulo tá com a televisão ligada aí. Muta essa merda aí, Paulo. Muta aí, ô, Paulo. Te liga a novela aí. Ah, desculpa. O forno aí. Ô, Paulo, aperta aí nesse botão vermelho aí, rapidão, que tem um telefone. Só pra ver um negócio aqui. Só pra ver que não é igual. Rapidão. Mas é, manda aí a pergunta. Eu perguntei qual que é mais hétero, trap ou mulher com cintaralho? Trap, sem a menor dúvida. Tranquilidade. Justo. Só os héteros. Aí eu acho que conseguia. Tudo bem? De novo, sei lá, décimo. Eu tô tentando. Paulo, você vai contribuir pro papo ou vai ficar tumultuando aí? Eu tô tentando. Por que o Paulo tá? O Gustavo tá se masturbando aí. Ô, Clay. Oi. Tá segurando. Você conhece a Marisa? Marisa, não? No Twitter. Bota aí, Marisa Trap. A loja Marisa. Não conheço loja Marisa. Cara, vou mandar o link. De mulher pra mulher, mano. Que rapaz, que homem, viu? Rapaz. Mandar pro Sapão, ele gosta também. Esse link o Sapão gosta também, hein? O Sapão adora. Esse link aí, ó. Se for oriental, então, rapaz, aí. Cara, meu Deus do céu. Deixa eu já abrir aqui. Que é isso aí? É não. Os caras vêm. Que é uma na porra. Ih, nossa senhora. Primeira foto é um pacote. Meu Deus. Muito boas reações, velho. Gostei. Um pacote que mesmo, cara. Essa boceta está um pouco inchada. O episódio de hoje. Fazendo um review de traps. Review de traps. Cara, eu fazia. Eu queria ser uma trap. Eu também. Eu poderia ser até, velho. Tu já é, né? Tem talento pra isso. O Magia, ele tem todos os predicados, hein? Magia aí. Sim, o Magia é o rosto mais feminino do grupo. Verdade. Nossa, se o Magia colocar um fio dental aí. Meu Deus! Nossa, meu irmão. Até o cachorro do Luciano ficou nervoso aí. Quis contribuir pro papo, né? Pega! Era o Boozer. Fica matando a galinha do Vivinho aqui. Olha aí. Cara, outra notícia na semana, você sabia que o Pornhub tem um Twitter? Nossa, isso aí faz tempo. Não sabia. Todo mundo sabia disso, meu irmão. Acho que só eu que não sabia. Mas tem, o Pornhub tem propaganda no YouTube de Natal, Páscoa, é mó massa. Que? É. Cara, e é muito. É uma empresa, né, mano? É uma empresa, cara. Virou um produto, né, mais? Punheta. Agora é bonequinho, sim. Tem lá, sei lá. Sim, ela faz várias paradas, aí evento, um bocado de coisa, velho. É muito bom. Tem daily vlog agora lá também. É review de é sério, pode achar que é zoeira, mas não é. Tem review de dildo no Pornhub. Né? Sim, é muito bom. Cara, deixa eu fazer um breve comentário aqui. Eu tô olhando aqui. Por favor, né? Tô escutando o papo de você. Você tem todo o direito de fazer seu comentário breve. Isso tem razão, Zé. Tá certo, Ignacio. O Walter Supermercado, tá fazendo. Nosso amigo lá do. Nosso amigo lá do WeCast, né? Abraço. Não pode estar esse site aqui não, por favor, mais uma vez. Ele tá viciado no BBB, cara. Ele tá... Sério, caraca. É porque é aquela família incestuosa, será? Será que é quando da família incestuosa que tá querendo acabar com a família brasileira? Não, eu vou ler o pitch aqui do Walter. A indicação... Ao bicho. Treta se dá roubada aí. Não, a indicação da Ana Paula pro paredão tem seus benefícios. Abre uma possibilidade de um barraco monstruoso daqueles que deixa todos na casa constrangidos e a gente feliz assistindo. Casa do caralho. D18. Que merda, hein? Caraca, eu volto e tomou aquele não sei o que, Rios, como é? Dias, não sei o que, Rios, Marcelo Dias, como é? Como é? O jornalista de fofoca. Aquele jornalista de fofoca. Léo Dias. Fica. Crítico de BBB fica analisando ali os partidos. Né? Olha, não vou falar nada, mas aqui brevemente, né? Porque sempre quando tem Masterchef no ar, estou torcendo pra Ana Júlia, ela vai fazer um belo estrogonofe. Aí que tá, eu acho engraçado. O pessoal que gosta de Masterchef se acha superior, né? Quem assiste. É. É tudo a mesma bosta, é reality show. Mancho, nem os caras do jurado do Masterchef tá aguentando mais aquela porra, o pessoal olha. Os caras do puta que velho. É Masterchef não. Criança, Masterchef profissional, Masterchef não sei o quê. Você vai ver entrevista deles falando, principalmente o Fogaça, e falar, eu faço propaganda porque é obrigatório da Band mesmo, porque senão ele não gosta tipo, de fazer negócio de maionese que tem que fazer pra Helmas, ele odeia esse tipo de coisa. É triste, mas. Que ódio, ganho tanto dinheiro. Não. Não é nesse sentido, né, porra, mas tipo, ele tá ganhando dinheiro lá, mas ele não curte. Desculpa os tiros, eu matando o mosquito. Tá bom. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Se vocês pudessem ter um stand bosta, qual stand bosta você teria? Como é? Aquele que morre depois que você usa, qual é? Tem um que morre depois que você usa? Sim, como é. Que é? Porra, é o da quinta... É Jojo. É o da quinta temporada, é o do... Da quinta? Virtual. Ah, alô, alô? Caiu aqui. Alô, caiu pra mim. Cara, deixa eu ver. Mas como que ele funciona? Eu vou olhar aqui, eu esqueci. Ó, eu teria aquele stand do rato lá, que é um. Ah, sei que é isso. Que é um de ataque à distância que envenena, tá ligado? Stray Cat é o que fica nas costas do mal. Sim. Tipo, se você evoluísse dele, dava pra você fazer um bagulho zica, tipo paralisar um maluco a 1 quilômetro de distância, assim, sei lá. Ah, o que morre é o Notorious B.I.G. É, sim, Notorious B.I.G., literalmente. Mas o que ele faz? Ele... Primeiramente, você morre depois que usa o stand. É o stand automático. Ele transforma em uns tentáculos. Caralho, pode construir pessoas. Caralho, é esse mesmo. E aquele lá do cadeado, da parte 4, que você tem que fazer o cara ficar culpado. Eu acho que esse é o primeiro estágio. Esse é muito bom, esse é muito bom. Não, mas também, tipo, e se eu fosse da hora, e se eu não quisesse chantagear as pessoas, eu ia fazer o que com essa bosta? É nada, você ia nascer com outro stand, porque o stand tem a ver com sua personalidade. É verdade, muito bem pensado. Vocês não vão fazer propaganda daquele joguinho lá, não, que vocês estão jogando? Aquele Super Saiyajin lá, com o Summertime Saga. Ah, Summer, não. Summertime Saga. Eu não vou mais jogar no final, então. Olha, eu jogo escondido da minha namorada. Eu tenho que esperar. Não, você tem que mostrar sua namorada, viu? Eu vou mostrar, mas ela gosta desse jogo. Porque mulher, tipo, mulher é mais ligada nessa parada, assim. Também. Pornografia desse estilo, de jogo, de vida. Tem um muito melhor, que você é uma mina, que é tipo Infamous, assim, só que é tipo de putaria. Caralho? Você é uma menina, aí você escolhe as ações que você faz. Aí tem o karma bom e o karma ruim, tá ligado? Aí tipo, você escolher a bom, tipo, você fica na faculdade, você não trai seu namorado, pô. Aí você faz tipo, o mal, que é dar pro negão, dar pro traficante, é muito bom. Vou fazer nome. tipo. E é feito pra mulher. Qual o nome? É feito pra mulher, é super conservador, né? Dizendo que ela não, pode fazer o que ela quer, tem que seguir a regra. Não, não, não, é feito por uma mulher. Tomou massa. Super feminino. É, eu por uma mulher, não pode reclamar. Essa porra. Não pode reclamar, é feito por uma mulher. Ou só pra aqui, ó. É, pela cheirazade deve ser, né? Porque, porra, velho. Beatriz, eu vou. Tem um jogo. 20 minutos sem falar nada. Quando ele fala, fala, caralho. Tem um jogo de putaria. Que é um jogo de sexo. É um moleque. Ele começa. Tu pode botar o nome dele, nomear. Tu jogaria um tipo de jogo desse, Beatriz? Eu penso em fazer o quê? Você tem que comer, gente. Comer, gente, Bolsonaro. Fale. Não sei. Tá, Bia. Obrigado, não, é isso aí, pessoal. É, namorada do tá morrendo de sono, coitado. Morrendo. Paulo, por que você tá morando na casa da sua namorada? Me diz. Olha aí, ó. Eu tô morando, tô me divertindo. Tá ficando... Tô me divertindo. Agora tô me divertindo. Já tá pistola, já. Tá pistola, velho. Eu não tanco. Já estão numa relação séria. É verdade. Eu fiquei meio constrangido pelo constrangimento do reversador em fazer a pergunta, tipo... Fazendo malabarismo com as palavras assim. Obviamente, né? Em vez de como... né, dar calor, né? É, exatamente. Obviamente constrangido, né? E tomando cuidado. Sim, voltando ao Summer Time Saga. E é um jogo muito top. Sim, eu tô jogando modo cheat mode, porque eu também. Realmente... É o modo que é pra jogar, porque é foda. Não joga em modo normal, joga no modo cheat. Eu já sou normal, o que é? Como é o modo cheat? O que é? O cheat é sempre... Primeiro de tudo, vamos explicar o jogo aí pra galerinha que tá ouvindo. Cara, Summer Time Saga é uma visual novel de putaria, criada por, não sei, deixa eu olhar aqui. Punheteiro 2. Punheteiro talentoso. Punheteiro talentoso. Cara, é um jogo que ainda tá sendo feito, não está completo o jogo. Como a maioria desses WEG, eles são assim, tipo, você vai fazendo e você gosta, você apoia no Patreon. Vai ter o link aí na descrição, eu espero. De graça. Coloca. Eu boto no post, boto aqui no link aí, na descrição. Baixem, tem pra Android, tem pra PC, tem pra Linux, tem pro caralho. É uma visual novel. Principalmente pro caralho, né? Principalmente pro caralho. É uma visual novel muito bem feita. Assim, muito é divertido bem jogar. Animado. O que você faz nesse jogo? Fala a verdade. Cara, você é o protagonista, o filho lá. Seu pai morreu no começo. E você tem que lidar com os problemas da família, com sua mãe, que não sabe como cuidar da família agora. Você tem que... É o problema da escola, arranjar dinheiro, encontrar uma date. Enfrentar o bullying, sim, encontrar uma date. Mas aí, o cliente, até onde você tá dizendo, não tem nada de diferente do... um videozinho... Cadê a putaria? Não, é porque simplesmente não. Você tem que conquistar, tá ligado? Você tem que treinar, por exemplo, sua força pra fazer algum certo tipo de tarefa. Tem que treinar a força, vai na academia, treina. Tem que aprender a lutar também. Você tem que fazer yoga. Sim, yoga. Carisma, você precisa de carisma pra convencer as pessoas. Você tem que fazer batalha de rap. Tipo, o jogo ele funciona como um adventure comum, assim, né? Só que você não tá ligado, você não tá interessado nisso. Você vai fazer o cheat, aí você vai conseguir os bagulhos. Sim, às vezes pra você comer as pessoas, você precisa fazer um certo tipo de tarefa. Ah, então você come pessoas, né? Sim, você come muitas pessoas. Você vai ser surpreso pra gente. Inclusive, pessoas da família, né? Com certeza. Exatamente. De leve. Tudo bem de leve. Dinheiro público ou não? Ou sem dinheiro público? Okay. Com dinheiro público. Com dinheiro público. Pô, aí só uma dicasinha aqui, se vocês quiserem já ir pra putaria logo de cara, vai no shopping lá em cima. Aí já tem lá massagista, só isso. Aí, sim, no shopping já tem aquela parada, né? Queria que tivesse um shopping assim, tipo, ah, sei lá, o cinema, o McDonald's. Eu pensei na vida, eu fiquei jogando e pensei. Cara, mas o bom desse jogo é que ele já te pega na primeira cena lá, né, da escola. E aquilo ali, meu amigo. Qual que é a primeira cena? Rock. A da Tiki lá, da gordinha. baquete de Berlim. Cara, que é a comida... fundinha tipo do Beleza Americana, só que um pouco mais. Nossa, velho, eu acho um absurdo você não poder comer aquela gordinha. Sim. Nossa, tem que... Aquilo é errado. Não tem nada melhor. Não, ô, louco. Você tem um boquete de gordinha, né, claro, mas... Não se tem, cara, infelizmente, ainda não. E pior que o cara, ele vai viajando, assim, nos fetiches, tá ligado? Cara, mas o melhor, absolutamente, é comer a mãe. A mãe, é. A mãe. O Ian, ô, louco, bicho. Cara, chegou onde eu queria que não, cara, chegado. Eu uma conquista, que tem, cara. Tem sexo com... Com progenitor, é isso? Não, nossa, não, é porque a forma mais pura de amor, surfista. Com certeza. Cara, é uma conquista, bicho. É romântico, assim, é muito bonito. É verdade, tem óleo. Imagina, imagina. Meu Deus. Eu chorei um pouquinho. Chorei pelo pinto. Eu chorei batendo punheta. Eu chorei, tava... Batia a palma e batia um. Eu lubrifiquei meu pau com as gotas das minhas lágrimas. Cara, a irmã é muito boa também, com toda aquela atitude de irmã dela, que ela... Eu também, a irmã concorda. Eu fiquei puto que não dava pra entrar no quarto logo, aí eu fiquei, caralho, tem que esperar horas, vai, meu Deus. Isso era difícil. E nossa, tipo, se você estivesse jogando sem chat, ia dar um trabalhão, hein, pra comer. Cara, mas seria bom se esse jogo tivesse completo, porque quando você finalmente consegue... A minha mãe é meio que o jogo depois. É bom, mas não é tão. Tão. Não, mas peraí, você. Meu Deus. Não, peraí, continue. Gente, deixa eu entender o negócio. Continue. Você comeu a mãe por último? Não, cara, eu tô falando. Eu comi primeiro. Ah, mas... então, mas o jogo é muito bom depois disso aí. Tem uns bagulho muito doido pra fazer. Ela, o arco dela é o melhor, tá ligado? É, não, sem dúvida o melhor. Tem todo. O Zé e o Hugo ficam calados. Falem alguma coisa a respeito. Dessa coisa aí. E o arco da mãe do Eric também é muito bom. Da garota Orc também é bom. E eu acho que a melhor animação do jogo é da garota Orc. Da gamer do Forge. Tomara que implantem. Colocar o que no jogo? Aquela amiga da mãe do Eric. Amiga. Ah, sim. Mas aí é sempre uma coisa, né? Porque as duas é Yoga Mom. Tem que ter um arco dela também. Não, tem que ter, ó, tem que ter a menininha de cabelo colorido do parque. Inclusive, ele falou que, o criador falou que tem uma trap no jogo. Já sério? Tem, sim, já tem uma trap no jogo e não é alguma coisa. Magia ficando... Só eu? O cara fala meu pseudônimo, eu falo... É algum personagem. Blade agora, tá girando ali no próprio Eric, tá... Será que é? Será você que é a... Tem, cara. Eu acho que é a Coach. Deve ser a Coach. Mas aí é muito clichê, porque ela é musculosa. É, ia ser errado, não ia gostar também. Tô postando na gordinha. Tipo de grupo aí é muito... Gordinha. É muito derrota. É a gordinha do banheiro. Não, olha aí, ó. Não, pô. É vitória, é contrário. Vitória da punheta. Toda vez que você... Ô Igor. O que você acha, Igor, desse jogo? Você jogaria? Você indicaria pra um amigo? Mas Igor já tá jogando já, como não? Ah, já tá jogando? Olha aí. Não sei. Sei, mas tem que estar. Você não tá jogando, otário. Aí, ó. Eu prefiro. Eu prefiro Biblio Black, digo. Mas, eita! Muito absurdo. Biblio Black é. Epa! Tem que abrir a mente para as novas gerações. Prefiro Lime Vu. No Biblio Black ou é no, naquele outro. Qual é o outro que tem também? Que tem uma mina lá que cai no caminhão de lixo, aí tem uns lixeiros lá que pegam ela e diz assim: ah, você só vai sair daqui depois de 10 gozadas. Aí começa que a. Que gostoso! Cara, tem um que é muito bizarro, um hentai. Tu sabe contar direitinho, a história inteira. Tem um hentai que o cara mete o ovo dentro do cu da mina e come ela. Caralho! Ah, é bom. Cara, esse hentai é bizarro, velho. Bota um ovo aí, ovo. Come a buceta na mina e o ovo sai. O Joel já vazou porque ele já não queria passar por toda essa experiência aqui. Cara, esse tele ovo do ano. O Igor desmaiou aí, o Igor tá desmaiando. Não, isso aí é colesterol mesmo, né? E você, Paulo, qual que é o seu personagem preferido, Summertime Saga? Eu gosto, eu acho que foi a irmã mesmo, a irmã tá ainda passando... pra cena principal, mas sei lá, tem uma, aquela Roxy também, tipo, no início, toda babacona, meio, ai, você não faz comigo. É, a Roxy é minha preferida, apesar de não ter coisa, porque não tem. Cara, mas a minha preferida é a gordinha, cara, meu Deus do céu. Ela é muito meu estilo. Tic. O Belo curtiu isso. É, cara, não, daquele primeiro. Não há nada melhor, né? A primeira cena que tem as peitolas, meu Deus. Malaquias. Malaquias, kill. Porque é a primeira que você vê no jogo, né? Que é a porrada da cara, é violada. Bem-vindo aos campos de arroz, filho da puta. É daí que o John agora tá puxando a vontade de ler contos eróticos? Não, ele tá com sua vontade agora, né? Cara, eu li a fanfic, cara, era bom, eu gostava. Sério? Sim. Sério? Existe, nunca experimentei. Cara, é muito bom, véio. Você lê, fica lá com o baldo. Fica brisando lá. Né? Que gostoso. Cara, tem um conto erótico que eu vi no Tumblr uma vez que eu nunca mais achei, que acho que é o melhor que eu já vi, de uma mina japonesa que ela dava pro cachorro dela. Mas era tão, tão bem feito que eu falei, caralho, essa porra se pá aconteceu, né? Aconteceu pra caralho. Não, falando em mais uma coisa, vocês já viram a página Aconteceu Pra Caralho do Twitter? Cara, não. Coloque aí, aconteceu. Vou ver agora. Aconteceu pra caralho, cara. Essa página. Mas uma página na internet, é um perfil. É um perfil do Twitter. Fala perfil do Twitter. Eu vou mandar um link aqui pra nós. Não, manda o link no lugar certo, porque eu não achei o link do Trap. Pera aí, eu coloco aqui do lado. Tem que colocar onde? Não, coloca não. Pô, manda do lado. Meu bem, já vou. Alô, meu bem, já vou. Vamos embora? Vamos encerrar. Depois desse. Depois desse, né? Dessas indicações. Vamos considerações finais aí. Vamos de considerações finais aí. Começando aí pelo Zé. Pelo Zé. Alguma consideração final, Zé? Eu queria dizer que é engraçado ver gente descobrindo coisas que você já largou faz anos, tá ligado? Tipo. Descobriu a cocaína embaixo da minha casa. Olha aí. Que eu deixei escondido e descobriram. Eita. Olha aí, cheirando aí a carreira. Tá cheirando. Descobriram que eu era gay. Mas não sou. Não sou não. Não sou não. Não sou não. Eu sou. Não sou não. Não sou não. Eu fui mais confundido, né? Olha o maluco aqui. O maluco aqui do Malandrox, ó. Perguntei pro meu filho se ele gostaria de assistir o Touro Ferdinando. Ele respondeu: sim, porque ele é fisicamente intimidador, mas psicologicamente é muito mais complexo. O Will falando: ai, que personagem complexo, olha isso. Touro Ferdinando, Cook Ferdinando. E é o Shrek, né? Dessa geração, pelo jeito, né? O corno. Nossa, não pode, velho. Não compara o Shrek. Corno, Shrek tem que ter muitos. Tem que ter muitos Smash Mouth aí pra. Cara Shrek. O Borro quer fazer algum curso com alguma consideração final aí? Não, só vou falar aqui mesmo. Obrigado aí por mais uma participação. Quase tentando fazer o máximo aqui, participando diretamente da casa aqui, os negócios. Mas tá muito bom, tá muito bom. Samba tá no SEGA, Laila preso, ok? E o cara lá do Sam, né? Que a gente nem falou, chegou nem a comentar. Cara. Ah, que é verdade. O Cook, o Toro Ferdinando. Oh, Deus. Ricardão está de pica dura. Uhul. Yeah. Cara, coquetelis. Caralho, coquetelis aí no final. Que é muito bom, cara. Tipo. Ah, se for o Borgo que foi editar, ele acha que ele desenrola. Fica dando estágio, fica pura. É pica do negão, a esposa pura. Alguns amigos frequentam suas fodas arrebentam. Cara, é genial, véi. Tudo com assim. DuckTales me causa muitas risadas, assim. Tem que ver o DuckTales novo. Olha aí. Eu ia falar que o Reversador tem que fazer a namorada dele participar mais das conversas aqui, integrar ela no grupo. Verdade. Aí, ó, pera aí, eu vou passar o fone aqui pra ela. Pera, por favor. Ela é gente boa, pô. Vou passar aqui pra ela o microfone agora. Chama ela pro cast. Olha, ela tá falando, fala. Já tá aí, não, fala, Beatriz. Como é o nome dela? Chama ela pro blog. Beatriz, fala, Beatriz. Não, mas tem que dar um pseudônimo pra ela. É verdade. Carmen San Diego. É o Carmen San Diego Talk Show. Olá! Oi, tudo bem? Olá! Parece a voz da Sil. É tudo ao vivo. Bia, pode me cucar? Ela. Silmara não pode vai me cucar, Bia. Agora. Depende, que merda é essa? Me cuca. Que merda é essa? A voz dela é igual a do Magia, na verdade. Era com a cuca. a voz do cuca. A do Magia. Magia está me traindo. É um amigo nosso. Carmen San Diego não existe em adentrar o ânus do Paulo, hein? Verdade, ele já falou isso. Nossa, tem vergonha de fazer isso no meu cu. Não existe. Ah, caralho. O ânus do homem deve ser explorado. O ânus do homem. Sim. Olha aí. É a prova, é toda atenção. Uma é toda região. Sensível. Né? Erógena, sei lá. Toque seu mino. Tem que ter logo. Chupa seu mino. Toque seu mino. Chega. Sim. Carmen San Diego, como que o Paulo conseguiu enrolar seu pai pra esse vagabundo morar na cidade? Caralho, Clay. Olha, Clay. Então, Clay. Ele não suporta essa ideia. Vai, Bia, fale. Fala qualquer coisa, rapaz. Meu Deus, Bia, não seja um zumbi. Pra... Eu tô desenhando, não. Vai se fuder. Rapaz, louco, Bia. Tô louco, bicho. Muito bom. Ah, tá deslocado aqui, pessoal. Desculpa. Olha aí. Tá ficando pistola. Vai ser o novo Alex do grupo. Alex. Eu já apanho. Não, eu já apanho dela. Diariamente. E com orgulho, né? Olha só. Tem orgulho, né? Olha aí. Ai. É o amor, né, gente? Com essa mensagem linda aí de paz, amor e gratidão pelas coisas que o mundo traz pra gente. E que Deus Jesus esteja no coração de todos vocês, né? Com essa viva Jesus! Essa mensagem de paz, né? Como diria Chaves, né? Você deve amar seus inimigos e Chaves maior que Jesus, né? Então... Alex, desculpa a interrupção, mas a minha namorada é extremamente católica, religiosa. Ela ama Cristo, né? Não é, Bia? Com certeza. Ela ama Cristo, ela adora, Juninho. Eu quero pedir uma reza agora, um Pai Nosso. Amém. Não, dá um Pai Nosso pra gente, Deus. Manda um Pai Nosso pra fazer um programa. Pai Nosso, Pai Nosso, que está no céu, por favor. Santificado. Lúcifer não tem orações. Caralho. Olha aí. É isso. Brinca. Cara, já que a gente falou em Jesus e tal, vou recomendar outra música também. Obrigado, Carmen San Diego. Tchau, Carmen San Diego. Boa noite. Vou recomendar outra música. Mandou tchau. Adeus. Não esqueça de enfiar aí o dedo no... E eu queria dizer que só há um Deus e que Maomé é o profeta. E... O Zé. Ô Zé, você já leu O Xerife da Babilônia? Ele é muito bom. É, fogo na Babilônia. Olha, Zé. Tava falando daqueles negócios, né, que tu teve, de problema, etc. Eu já ia mandar um graças a Deus, aí eu lembrei que tu não gosta tanto. Aí eu vou pensar melhor, não vou mandar. Não vou mandar um graças a Deus, não. Eu só mandei um boa sorte, ficou bem merda. Mas é. O pessoal, ela tá no início aqui, mas é que nem um cu. Vai se desapegando e vai começar a falar. Vai virar. Daqui a pouco Sim. Ela já vira um membro físico. Verdade. É bom que a gente pode trazer de volta a galera, a trazer. A... É, tem muito não, macho. Não, aqui. Não sou só a galera. Tem que galera. Não, tá bom. Tá bom. Muito macholândia. Tem que ter uma diversificação. Tem que ter, porque a gente já tem travesti, que é o Clay. Tem dois viados, que é o Clint e o Luciano. Tem três cookies já. Eu, que sou eu, o Bigode Dudu? E o Bigode, não, Bigode. Ah, então é quatro. Eu também. Dudu, Bigode eu também. E Borgo, né? Já então. Olha, tem né? É bem difícil. Tem o Redneck, cara. Tem o Redneck, que é o Zé, que tá aqui na chamada, ruralista. Da bancada ruralista. Tem os negros, né? A cota é. Tem um negro, que é o Rafael e não, o tem Ricardo, não. Né? É... Não. O Lulu, aliás, o Joel. O Lulu é marrom. É o ovo caipira. É negro. E o John, que é o que a gente ainda tá tentando definir o que é o John é, mas ninguém chega lá. Nem ele sabe o que, que ele é rico. Né? A gente tem conta até de burguês. Foi bom, vamos falando aí, dando aquele tchau gostoso. Ah, não, pronto, né? Acabou, apertou o botão acabou, vermelho. Acabou. Tchau. É verdade. Deixa eu fechar aqui a chamada. Vamos dar um tchau. Joguem Summer Time Saga. Tchau. Joguem Bibliotec. Joguem Rabo Hotel Pirata, que tem patch de graça. Joguem Europa Universalis 4. Oh, meu pai. Atualização nova logo. Não vejam Criminal Minds. Aí, menosada. Lucar na área com pau tristão hoje. Pauta tristão. Porra. Tô lá no grupo, fiquei sabendo que o Félix é cook. Porra, mané. Primeiramente, não vou entrar no mérito de julgar a escolha do menor, tá ligado? Se fosse eu não ia querer ser cook. Mas, porra, se ele quis... É com ele mesmo. Aí tu fala, Lucas, mas você tá falando merda, Lucas. Ele não escolheu ser cu, que a menina chifrou ele, coitadinho. Coitadinho é um caralho nessa porra. Ouve o bagulho aqui, menosada, se liga no bagulho. Olha pra esse moleque. Agora, olha pra mina que corneou ele. Menor, eu só te falo o bagulho, é papo de natureza. Aí o filho da puta, que parece até um garnizé misturado com a lontra, quer pegar uma raposa dessa, sucubo, tá ligado? Aquela mina sucubo, que sugadora de alma. Porra, tu acha que o filho da puta não vai ser corneado? Porra, menosada, pega visão, menosada, que porra é essa? Com essa porra de crush, com essas porra de querer pegar 10/10, não sei o que lá. Bigode é cookie, foda-se. toda reunida aqui, na celebração mais profana do ano, o Galo da Madrugada. Olha só que viado. Viado de merda. Próximo ano eu quero ver o Galo com o bigode do Hitler. O lugar está fodido. Não tem uma pessoa branca. Todo negro é suspeito. Tem uma rapariga ali com a câmera. Acho que eu vou roubar. É uma Nikon importada, cara. Dá pra pagar meu salário de 2 anos. Ah, vai tomar no cu, calor do caralho. Vai se foder.